Bem-vindos ao Papo BL. Acesse www.boyslovebrasil.com e divirta-se! E aí, pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um Papo BL, o podcast do site boyslovebrasil.com. Hoje eu estou aqui com o John e com a Duda e nós vamos fazer um top 5 dos 5 melhores filmes BL e das 5 melhores séries BL. Espero que vocês gostem. E agora o John e a Duda vão se apresentar para vocês. Vamos lá. Tudo bom, meninos? Aqui é a Duda. 16 years, meninas, bem 16 anos, bem garotinha, bem caloura no BL, sou bem nova, comecei a assistir esse ano. E vim ajudar aqui o John e o Bob a falar sobre os top 5 séries e filmes BLs, os melhores nessa... E aí, galera, aqui é o John. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas séries, os nossos filmes BLs. Assim, favoritos, né? Pelo menos que a gente teve muito interesse neles, né? Apesar de que eu não assisti alguns, deixei em off. Então vai ser o nosso top 10, na verdade top 5, né? 5 séries e 5 filmes que vai formar o nosso top 10. Então, espero que gostem. Então, vamos começar então. Gente, vai funcionar assim, para quem está ouvindo a gente aí, primeiramente, né? Muito obrigado quem ouviu o primeiro, quem ouviu e quem vai ouvir o segundo, quem está ouvindo, na verdade, é o segundo, obrigado também. Se não quiser ouvir também, vai tomar seu nariz, porque sou obrigado. Meu Deus, graças a Deus, quando a pessoa quer chegar, mas ela é muito chique, é isso. Ela é muito evangélico universal. Indígena, gente, evangélica. Então, pessoal, pra quem tá ouvindo aí, eu vou falar aqui o top 5 aqui, começando do quinto, e nós vamos comentar as impressões desse filme e tudo mais, tá bom? E então, oi? Só dizer que nós vamos falar sobre as séries e filmes, nós vamos começar pelos filmes, não é isso? Sim, senhor. Ok. Só pra ficar orientado, né? Todo mundo drogado, talvez, não sei. Vamos orientar um pouco. Em quinto lugar do top 5 movies, filmes, nós temos Encontro at Love, que é um filme chinês, não é, pessoal? Começa aí pra gente, Duda. O que você acha de Encontro at Love? Cara, assim, foi um dos primeiros filmes, sequências, assim, que eu vi, que me recomendaram, e eu fiquei, tipo, interessante, né? E aí eu fui ver, tipo, o primeiro que começa, eu já fiquei, que porra tá acontecendo, né? Começa aquela parte daquele cara empurrando ele na mesa, já falei, gente, coisa errada, não tô gostando. E é coisa errada mesmo, é muito coisa errada, mas é muito bom, é aquele negócio, aquele meio errado que você gosta, é isso. Só os usados do mundo. Errado que o povo gosta, bom, não. Gente, eu amei. Sim, queria dizer não. O 2 é mais errado ainda, só melhora a brincadeira. Então, John, o que você acha do filme? Bom, gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Foi o meu primeiro BL de todos os BLs dos BLs, tá? Ai, meu Deus, a virgem. Foi exatamente lá, descabaçou. Eu estava procurando coisas assim, coisas aleatórias, né? Nada a ver. Coisas assim na internet, não saber. Deixa pra lá. Então encontrei um controller e foi interessante. Eu gostei daquela. Bom, eu confesso que é um pouco de um pouco não, muita violência, aquela, né? Aquela falta de respeito, mas. Ai, gente. Abuso, assédio. Ah, sim, né? Isso é verdade. É tudo que tá tomando pista. Por isso que ele está em quinto, né? Porque ele tem uma coisa pesada. É chinês, né? Pelo amor de Deus. Então, você esperava outra coisa, né? Eu esperava uma morte, mas não teve. Eu pensei que o final ia ser aquela merda. Depois que ele não conseguiu... Ele passou um... Nossa. A vida tem que ir pra frente de merda, caramba. Eu disse, vai dar merda. Ainda bem que não deu tanta merda. Mas ele tava todo quebrado. Quando passava um carro, eu... Porra, agora acabou, atropelado. Cheio de cicatriz. Eu disse, puta que pariu, né? Pelo amor de Deus. Mas foi meu primeiro BL de todos os BLs, então tá no meu coração. Aí quando eu comecei a assistir, eu comecei louco, tentar stalkear eles, né? Fui procurar as redes sociais e tudo mais. Meu Deus, foi uma loucura. E eu, por causa deles, eu baixei o Weibo. Meu Deus, para me instalar o Weibo todo em chinês e depois para botar para o inglês. E eu sabendo muito bem o português, ainda bem que eu sabia o português, né? Porque o resto eu não sabia por nenhum. E para me instalar isso foi uma merda. Amiga, em que ano foi isso? Isso foi alguns séculos atrás, mas não precisamos entrar em detalhes, né? Gente, vou te contar. Quando a bicha dá pra ser do FBI, eu vou te contar, viu? Essa foi muito linda. Por isso, o Cotton fica em quinto por causa da violência e da falta de respeito, né? Sim. Bob, você. Bom, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu vi até metade do primeiro e até metade do segundo, porque eu não aguento filme com essa violência, gente. Sinceramente, ai, gente, é igual. Vocês me desculpem, eu sei que eu falo muita besteira, muito palavrão, muito caralho, muito buceta, muito porra, né? Mas o filme tem essa violência. Pior que não, tu fala, meu filho, tu vai tomar no olho do teu nariz, tu fala. Realmente não. Vale, eu não, o filme com essa temática tem esse abuso, que eu acho que é muito abuso, sabe? Eu não consigo, assim. É, ai, gente, assim, e sem contar que eu acho aquele cara muito nojento, vocês me desculpem, o ator principal lá. Eu não dou conta dele. Ai, gente, desculpa, eu consigo ver. Não gosto muito, mas consigo. Tem essa capacidade. Ai, eu não tenho, assim, tem uns que eu consigo, mas tem outros que eu não consigo, vocês me desculpem. Então é isso, eu vi até a metade dos dois, né? Então eu não posso falar muita coisa. Acho que vocês falaram muito bem, explicaram muito bem como ele é. Ele entrou na lista por causa de vocês, né? Eu por mim, a gente punha na mesma sacola que era um e jogava da ponte. Eita! Quanta violência no único. No único... Vai. Vamos lá, então. É, em quarto lugar, ficou My Bromance. É, Duda, John, quem vai começar? Só um adentro aqui, rapidinho. Hã? Não assisti. Não assisti, pode, John. Pode seguir. Se nós vamos começar por quem não assistiu, então seremos nós dois. Olha, eu não assisti o filme, assisti a série, que era muito boa e odiei. Eu tô esperando até hoje a segunda temporada, né? E era muito boa e odiei. A série é muito boa. O filme eu não posso dizer muita coisa. Mas eu sei que pela série. É uma relação muito interessante, né? Tem umas coisas bem interessantes que são abordadas lá, né, na história. E eu acho interessante essa relação entre... Porque era o menino, o pai... Bom, tinha o pai com o filho e tinha a mãe com outro filho. Então, aí teve a relação entre eles, se juntaram, né? Tudo mais foi um bromance, de fato, né? Lá, a relação entre os irmãos e tudo mais. Não era tão pesado no final, não, pelo menos... Não, a gente tem que deixar claro aqui, John, desculpa te interromper, que eles não eram realmente irmãos. Eles não eram realmente irmãos. Nem meio irmãos. Eles eram de consideração. É, consideração. É coisa de falar assim, ah, sou irmão do John. Pronto, tá mesmo bom. Meu Deus, que horror. Então, assim, né? Mas eles tinham essa relação, assim, de proximidade. Deveriam ter, não tinham. O cara nem se conheceu. Pois não eram irmãos, não importa, né? Mas o título não é bromense? Então, se é bromense, tem que ter irmão. Eles eram irmão de alma. É, então. Pronto, irmão de alma. E mesmo que faça irmão mesmo, gente, My Bromance é o nome do filme. Nada menos. Exatamente, que irmão. Porque o bro é de brother, tanto de irmão consanguíneo, mas também de irmão por aproximação, claro, né? Mas nesse caso eles não eram irmão de sangue, né? Eles eram irmão por aproximação. Então eles estavam próximos, na mesma casa, no mesmo espaço, no mesmo quarto. O que que aconteceu? O que aconteceria com qualquer pessoa, né? Pelo amor de Deus. E, então a relação deles é interessante também. Não tem essa violência, né? Graças a Deus. É uma moça... É cativa você. Eu gostei muito. Eu achei interessante, né? Merece nosso quarto lugar. Ah, gente, vai assistir. Então te cala. Não. Então, já que a Duda não assistiu, eu vou falar. Pronto, falei. Eu assisti... Assistiu? Eu assisti até hoje só 4 vezes, né? Que eu... Meu Deus. Só... Eu corri também 2 cross the line. O John falou que não tem violência, não tem muita violência igual um Contra Love, né? Mas tem, no começo do filme, o irmão mais velho maltrata muito o irmão mais novo, faz ele carregar as coisas, limpar sapato. Essa besteira toda, né? Que lá na China, pra você entrar nos lugares, tem que limpar sapato. Não, mas isso aí realmente não chega a ter essa violência toda. É uma besteira entre irmãos, eu acredito, né? Com certeza. Então, mas o filme é extremamente bonito. Apesar de que no final, a gente, no final enganar a gente acha que é um final triste, mas com a vinda do segundo. Do, não, mas eu não falei spoiler, não. Só falei que a gente acha que é um final triste. Se a pessoa quiser ver que não é, o que é, que porra nenhuma. Aí, como vai Já sou eu. My Bromance 2 agora em janeiro, a gente vai. Eu creio que a gente vai surpreender, né? Porque eu, pelo menos, eu aplaudi o filme todo, chegou no final, eu só não mandei. Eu só não chamei o Santo e Rapadura. O que eu espero é a série. Se essa série não tivesse vindo na temporada, pelo amor de Deus, né? Vale Não, meu mas bom Deus. a série contou mais história do que o filme, John. Assim, contou história, contou o menino se tornando no filme e o menino retorna. Pelo menos não no 1. Entendeu? E não ret... Ah, então tudo bem. Então eu tô mais avançado que você. Então prosseguimos para o nosso terceiro lugar, né? Porque o nosso quarto já tem My Bromance. Ok. Em terceiro lugar, né? Ficou o Waterboy. O filme, gente. O Waterboy, o filme. Que tem a série também. Então É, posso duas. dizer sobre o Waterboy, né? Duda, pode começar, Duda, por favor. É, novamente, gente, assim, eu já vi muito sobre esse filme, só que eu nunca tive a oportunidade de assistir, porque sempre tem uns que eu assisto antes, tipo, como eu disse, eu cheguei no BL faz pouco tempo, e eu tô na minha, literalmente na minha lista, e eu acho que provavelmente é um filme muito bom, mas vocês vão me dizer isso, vale a pena assistir, porque eu quero assistir. Pelo final, que eu não vou dar spoiler, mas é uma merda. Ah, não, obrigada. Valeu. Sinto muito, né? Mas é uma Você porcaria. viu o mesmo filme que Oi? eu? Você viu o mesmo Foi Waterboy que eu? sim. Tem O irmão que Waterboy quer que eu aquele vi, o final. final foi legal. Assim, não foi Meu aquele Deus, final como? de nossa, mas foi um final assim, comestível. Comestível, que nem com muito refrigerante. Nem com muito refrigerante Jesus, ele desce, Bob. Mas vamos deixá-la. Então, o Aí, vou Waterboy assistir. é a relação entre amigos que vivem na universidade, que no ambiente universitário, eu acho que é universidade. Não, não é na universidade, ainda é no ensino médio, porque eles vão para a universidade lá no finalzinho, né? Então, Colegial. eles é colegial, isso. Eles estão lá no ambiente muito moderno, porque nenhuma escola no Brasil tem aqui, que eles têm lá na escola deles, é muito rico, né? Super rico. Eles estão lá fazendo natação e se pegando, né? Coisa maravilhosa, coisa melhor. E tem uma relação interessante entre o pai dele lá. O ator principal é o pai dele, que tem uma briga, que o pai dele lá acaba ficando com o menino que é companheiro dele na natação e tudo mais, tem uma maior frescura lá com ele. O final eu não gostei, eu gostei muito que era, tinha pouca figurino, né? Quase nenhum, graças a Deus, então era muitas cenas sem figurinos, eu gostei bastante. Era muita água, tava Orçamento tudo estava molhado. baixo. Oi? O orçamento estava baixo. Graças a Deus, espero que sejam outros filmes com orçamento baixo e pouca roupa, né? Assim, tinha umas imagens bem interessantes, assim, dá para olhar com os olhos, Ah, né? vou assistir com certeza. Se a gente Dava for pra olhar com os brasileiro. olhos, lamber com a testa e com a língua também, né? Dá para passar muita coisa naqueles coisas, né? Assim, era muita coisa interessante. Agora, o final que eu não gostei, aquele final lá, que meu Deus, o final ficou tão meio que aberto, meio que fechado. Não, eu não gostei daquele final. Ele deixou um espaço para de uma continuação, né? Mas foi tão nojento aquele final. Pra mim, eu não gostei, não. Eu gostei. Por Então. isso, terceiro lugar para o The Boy. É. Aí, eu falando do Otherboy aqui, eu quero acrescentar o que o John falou perfeitamente. Eu gostei muito dos dois protagonistas do filme, eles foram ótimos, né? Os dois que fizeram, inclusive o que fez o protagonista que fez o Otherboy, ele fez também uma série chamada Love Sick, que a gente vai falar dela, e fez aquela outra também, John. Ai, puta que pariu, eu tava com um negócio na ponta da língua aqui, fruta que partiu, meu Deus do céu, esqueci. É, Aí eu Part sei também, não Time. lembro. É, ele foi protagonista em Part Time também. Em segundo lugar, gente, ficou Love of Sian, que é o Sian Certo. de Shop. Ó, só explicar aqui de onde eu começar aqui. Pra quem não sabe, gente, Sian é tipo um conjunto comercial que tem lá nessa cidade lá, se eu não me engano, é na Tailândia, não? É. Na Tailândia, Perto de gente. Bangkok, é Bangkok. Perto de Bangkok. É tipo um centro comercial. Então não é Siam, Siam. É Sia com M no final, ok? Então é o Exatamente. Ficou com Love of Siam, que é o amor de Sião, Love of Sion. em tradução livre. Isso faz uma referência à Bíblia. Sião é a terra prometida. Que o povo judeu foi para a terra prometida. Tá? Tem uma alusão bíblica. Maravilha. Olha a coisa, né? Olha a glória, Senhor. Olha a glória. Amém, Mas Senhor. eu vou. Deus Mas, mas aleluia. eu vou, eu, mas eu vou ressaltar logo aqui. Não assisti, então vocês comentem e eu falo em cima do que vocês falarem, tá bom? Porque eu sou desse tipo de pessoa. Vamos lá. Pode ir, Bob, com você então, porque eu também não tenho conhecimento. Então, você segurou bem para falar que esse foi o meu primeiro filme em 2011, tá? O primeiro filme Tu viu 2011, primeira vez? em 2011. A coisa mais bonita. O final é merda. Não, assim. Não é merda de tudo. É tipo o final de Waterboy. Deixa meio aberto tudo. Entendeu? Ele Só não que o gosta de final aberto, gente. Filme, Aberto não tem faço mais certas isso. coisas. Todo o desenrolado do filme é tão bonito. Funciona assim. Um menino morava com os pais dele, na frente da casa dele morava esse outro menino que era o melhor amigo dele. Só que os pais desse menino morreram no acidente e ele foi morar com a avó dele e esse outro menino também foi morar na frente da casa da avó dele. Aí o que que acontece? Ficaram melhores amigos. Mas desse outro menino, do menino que ainda estava vivo, o que que aconteceu? Eles mudaram e deixaram o menino sozinho. Aí nisso o menino montou uma banda. Na verdade. Eu vi, a primeira vez que eu vi esse filme é chamado como Canções de Amor em Sião. Por isso que eu custo achar ele quando eu vou ver sinopse, porque eu sempre ponho Love of Song Sião, entendeu? Não é. Aí, a primeira vez que eu vi foi porque o filme gira todo em torno de música. Aí esse menino que os pais morreu, que foi morar com a avó, ele inclusive é cantor na vida real, né? E ele aprende a tocar piano e tudo mais e monta uma banda. Sabe que as bandas lá na Tailândia, porque as bandas lá, entendiam, né? Aí o que acontece? Aí depois, de grande, esses meninos se encontram. Resume, Bob, resume. Conta que não tô Depois de dizendo, não. grande, eles se encontram de novo e os dois ainda estão apaixonados, só que a mãe do outro lá é tão religiosa, é católica religiosa lá, fervorosa, daqueles que, né? Daqueles que até Pensa na mão. Pensa na isso é mão pra do nada. Aí esse outro arranjou uma namorada lá, só que aí o que acontece? Ele não fica com essa menina e percebe que quer ficar com esse menino, né? É uma putaria dessa. Aí no final ele faz uma canção muito Não, não fala final. faz uma música muito bonita pra eles e ganha um Sério. presente, Papai Noelzinho, e acaba o filme, com eles dois separados. Pronto. Bob, tu acabou de Tati, eu não vou destruir as assistir. pessoas. É a minha vida que acabou mesmo, não tem mais. Não, mas gente, assistam que Não. o filme não é o início e nem o final. A coisa mais bonita desse filme é o meio dele. As músicas, a química dos personagens, entendeu? É uma coisa assim que você fica. Fizeram crianças, tipo assim, entre aspas, crianças, quando eles não estavam nem no colegial, eles estavam tipo na sexta série, entendeu? Eu vi a sinopse, eu vi um trailerzinho. Eu lembro que eu tava procurando algumas coisas, eu encontrei um trailer e vi a sinopse também, né, do filme. Pareceu muito interessante. Eu até comecei a assistir ele, mas eu parei. Tava legendado, eu parei também, mas pareceu um filme interessante, assim, um filme bom para ver. Mas depois de me contar esse final merda, aí não vou ver mais não. Desisti Mas, agora. gente, O pausa meio um minuto, só um segundo. Em primeiríssimo lugar, né, conquistando a cabeça da nossa lista, foi um filme que eu ainda não vi, então quem vai falar mais é o John e a Duda, mas pela Eu sinopse não, e pelo John. trecho, eu gostei muito, que é Fathers. Então, John, a honra é sua. O meu nome, Bob, do filme? Fathers. Tá, muito bem. Porque o último Então, é, Fathers. sou mineiro, caralho. Fathers, ok, Fathers. Porra, é um filme muito interessante, né? Fathers, Fathers, Fathers. Eita, Bob, eu amo seu inglês. Ah, bom, é relação. Eu vou te. Você vai se vingar cortando as minhas falas, né? Na edição. Bandido. Cortar suas bolas, tô tão longe. Ave Maria, não faça isso, não. Não faça isso. Eu sou de um casal, né? Obviamente, BL. Então, dois rapazes, eles adotam. um menino, né? Eles cuidam desse menino. Então, eles têm uma relação interessante entre eles, uma relação interessante com o menino. Tem uma cena que eu disse, meu Deus, né? Sexo e o menino assim no quarto, e ele lá, e só o, né, o menino ouvia, disse, gente! Bom, mas aí a não, relação espera. Espera aí que eu não entendi como que é, eles fazem o quê com o menino? Não, meu Deus, com o menino, não. Eu já ia dar a sua cara, filho. Meu Deus. Eu ia cortar essa porra. Não é com o menino, é com ele. Só que o menino está no quarto, no berço. E o menino meio que... Ele meio que ouve um barulho, né? Só que o menino nem... Ele ouve um barulho, né? Porque tá acontecendo um negócio. E, mas, bom, isso não é o foco do filme, não. O foco do filme não é isso. Voltei, claro. Certo. O foco do filme é a relação entre eles, a relação familiar, e como é que isso é visto lá na Tailândia, no caso, né? Como é que as pessoas se relacionam com esse tipo de família, com esse novo tipo de família, né? Então, a relação entre eles é muito bacana, mas eles têm algumas coisas pessoais, alguns problemas pessoais que eles trazem consigo para o relacionamento. E na escola, depois que os colegas descobrem, o menino também vai sofrer algumas coisas, né? Só que ele é bem... Ele é bem focado e decidido também, né? Mas aí meio que ele vai sofrer, porque a família dele é diferente das outras famílias. Vai haver um preconceito da escola, não só dos funcionários, mas também das crianças com o menino. E vai ter uma psicóloga que vai intermediar um possível retorno do menino para a família original, que a mãe descobre depois onde é que ele está, o menino, e vai querer ter contato com ele. Isso vai afetar. Vai afetar muito a relação do casal, né? E da criança, porque ele nunca tinha visto a mãe, né? E tudo mais. Ele vai começar a ter uma relação com a mãe, e além dos pais, e isso vai abalar a relação dos pais que adotaram ele, né? Aí vai ter algumas brigas, mas o final não é nenhum final chinês, é o final. Final de gente normal. Final normal. E é muito bonito de assistir o filme, só é muito emocionante ver essa relação deles, né? Bem familiar, né? Eu gostei. Por isso ele está em primeiro lugar, é Feathers. Aham. Uhum. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que a Marina vai rir da minha cara com borra, porque ela é professora de inglês, né? E eu passando esse mico aqui. E nem de conhecer, Mari, quando você estiver assistindo o nosso podcast, você faz os comentários sobre o nosso... Isso é gravação de voz, tá? Não xoxa, gente, pelo amor de Deus. E o que foi que eu disse? Não foi ouvindo, não, infame. Você falou assistindo, né? Assistindo com os ouvidos. Quando você estiver assistindo com os ouvidos, você comenta sobre as nossas pronúncias maravilhosas do inglês. Então, nosso inglês é ótimo. Uhum. Mas muito então, bem, pessoal. Nós temos aqui, Bob, nós temos o nosso top 5 dos movers, né? Aí tinha a menção pra nós falar aqui rapidinho pra passar pra série, que já são quase 50 minutos de brincadeira, 35 minutos só. Vamos aqui pensar a menção honrosa rapidinho, que a gente tem as séries ainda, né? A menção honrosa são dois filmes, que é uma continuação do outro, que é Love's Coming e Love You, ok? Aí, eu particularmente gostei, eu não vou falar muito, eu só vou falar que eu amei. Eu gostei mais do primeiro, que é Love's Coming, não gostei muito de Love You, mas os dois são bons, dá pra assistir. Pode continuar. Eu gostei, a mesma. Pode falar, Duda. Eu não sabia que Love's Coming vinha antes de Love You. Eu não sabia, gente. Deve ser por isso que eu não gostei do Love You, que eu odiei muito esse filme, de verdade. Eu vou ter que falar que eu não gostei do filme. Você acredita nessa burrice? Quê? Eles tiraram o ator principal de Love's Coming, que era a melhor coisa, e trocaram e puseram o que fez Pop Honey lá, que é o... Como que é, John? Ele é o... É o baixinho ou o Johnson. É o Off-Goon lá. Sei, é o baixinho. Uhum. Não, assim, eu assisti só Love You e eu odiei. Vou ter que falar, tá falando que não é bom. O casal principal é muito fraco. Quando a gente achou que ia ter um casal bom, que é ele com aquele menino lá, que é, na verdade, hétero, não teve. E aí voltou pro casal sem graça de novo com uma cena horrível que finge que mata o menino. Eu chorei naquela cena maldita. Aquela cena maldita. Tô muito puta agora. E E na verdade ele não morreu. E aí era uma brincadeira. Se fosse eu, tinha metido a mão na cara daquele menino e ido embora. Ele tá Tinha pleníssima. matado. Só se ele Não, morrer, então. Não foi vai morrer. engraçado. É, pois é, não foi engraçado. No final, teve um beijo que não foi um beijo. Não, não gostei desse negócio, não. Contar que eu tinha um notebook novinho e a hora que mataram ele, eu fui jogar o notebook em cima da cama, caiu no chão. A minha sorte foi que me estragou. Nossa, mano. Esse é uma desgraça na vida de todo mundo. Pronto. Fim. Próximo. Bom, sem gente, comentário. pode falar, John. Fala, John. E a menção então ficou quinto. Falei, um Contra Love, quarto, My Promise, terceiro, Waterboy, segundo, Father. e Bob, você está cortando muito para mim aqui. Opa. Segundo, Love of Sian. Love. E o terceiro? Em primeiro lugar, não, primeiro, meu querido. Primeiro lugar, Fedas, me fez estar usando drogas aí, é para, sai do morro. Fedas, carreira Fedas. pura cocaína. Então vamos lá, pessoal, agora para séries, né? Ou TV shows, né? Ó, TV shows, meu mas Deus do céu, que já. TV shows. TV shows. Sério. Inglês. Marina, estou certo, né? Por favor, não me gonga. Eu não vou nem falar inglês aqui, que eu não quero ser gongada. Vamos Show começar aqui já. desse lugar, que é a paixão da Duda, né? Eu por Sim, mim, gente, não tá falando. cadê? Eu tô falando que nem entrava, mas eu já Outro vi quatro sim, graças a Deus, quem colocou? vezes. Eu falei que nem entrava aqui, mas eu já vi quatro vezes, que é Sotos e Sotos. Gente, quando tiver uma continuação assim, só para explicar aqui pros ouvintes, pessoal, quando tiver uma continuação, se for duas, tipo Sotos, Sotos S, ou Sotos 1 e Sotos 2, nós sempre vamos pôr os dois, tá? Porque para não ficar meio feio. Aí nós vamos comentar. Duda, já que é seu amor. Gente, então, assim, Sotos é o amor da minha vida mesmo, depois de Crossing the Line no History 2, né? Eu amo aquele arco, mas Sotos pra mim, assim, gente, apenas duas palavras, leite rosa, acabou, pra mim é isso. Gente, é muito bom, não importa quem não gosta, não importa. O que importa é a minha opinião e nada mais que isso. É ótimo, assistam. E quem já assistiu e não gostou, assiste de novo caso estiver errado. Eduda, Eduda, uma pergunta, Eduda, para você que gosta, uma pergunta. Sei. De qual animal sai o leite rosa? Viado. Aí só o. Aí só o Kung Pao pode estar dizendo que ele gosta, assim, né? Acho que é sair dele. Mas Meu a gente gosta tanto que deve sair, então. menina pura, né? Então. Também. Vai, John. Gente, vai. Bom, só começo. Bom, eu gostei muito da primeira. Primeiro Sotos, né? Não do Sotos essa. Eu gostei do Sotos. Primeiro. Foi uma experiência interessante. Aquela música, nossa, aquela música da abertura. Meu Deus, aquele virou tipo. Nossa, eu não sei por quê. Eu gostava. Mas Sotos é muito chato, é sonolento, é muito demorado. As coisas não acontecem na hora logo. É uma enrolação, uma enrolação. Meu Deus, eu fico chilo assistindo os episódios que são compridos e chatos. Mas eu gosto muito de Sotos, tá? Mas é muito Quietinha sonolento. aqui, tentando não chegar Deve estar pegando seu pescoço mentalmente, John. Encher sua garganta de leite rosa e te engasgar. Calma, eu sou Mas errada, é. gente. Ó, eu não, não é ruim, não, não acho ruim, só que é muito demorado, demora demais as coisas. Deus, quando o Sotos é aquele beijo, meu Deus do céu, tudo bem, foi incrivelmente mais ou menos. Mas demorou tanto que era que meu Deus. No cu, quero com o doce do artista. Me desculpa, John, de interromper. Mas eu não aguento ver com o doce do artista. Ah, como Ai, que é o nome gente, desse eu também povo? acho isso chato, mas eu amo muito ele. Fazer o quê? Não Ah, tem vou muito o que falar o dizer. ar. Eu não me desculpa, principalmente esse. 3 anos. Sinceramente, Eu gente, também era queria, pra ter mas acontecido. sim. Pois é, eu acho absurdo a demora toda. Não, sinceramente. Se não fosse aquela enrolação toda, seria muito melhor. Eu acho que deveriam ter aproveitado mais isso, né? Não é uma série ruim. É uma série boa, Falam, mas gente, é. gente. Falam que não teve essa cena, né, por causa do Chris. Chris que faz o Artite. Não teve por causa dele, porque ele não estava se sentindo confortável com isso. E falam que ele até partiu pro dorama hétero, porque ele estava vendo os boatos de que ele era gay, e ele não gostou e foi pra lá. E aí, pô, ficou um pouco puto com ele. Mas pra prega até virar taxinha, eu vou te contar, viu? Pois Eu é, só Cristiano sei. passivíssimo, todo mundo sabe. Hétero de Taubaté, né, filha? Então. Tu lembra daquela história lá do Ig? Que aquelas perguntas lá que perguntaram se ele era e depois que ele disse que foi Não, bafo, não gente, disse? mas isso eu dou razão para ele. Ele é muito chato. Foram mais de 500 perguntas, só a mesma pergunta, John. Ele foi muito educado, só após umas carinhas de raiva, eu falava, você pega as perguntas e enfia, você sabe onde o sol não bate. Mas tu sabe, por exemplo, quando a pessoa faz a Acho que pergunta, ele ela se não vai incomodou ter. com o cutscene. Olha, mas, por exemplo, quando a pessoa faz a pergunta lá, ela não consegue saber qual foi a pergunta que outras pessoas fizeram, né? Então, pois, várias pessoas tiveram a mesma curiosidade e fizeram a pergunta várias vezes. Claro que eu também Você ficaria já tinha muito cansado. respondido 3 vezes antes, John. Dava pra ver no Não. Stories. Ele tinha Ah, respondido a mesma pergunta 3 vezes. Tinha respondido em aí, entrevista aí, aí. na TV. Tinha respondido em entrevista na rádio. Ele tinha que andar com uma faixa? Não é possível, né? Não, nisso não tinha dele. Eu não gosto muito dele, não. Eu prefiro mil vezes. O Figuito lá, o Signoto, sei lá como fala o nome do caralho. Eu prefiro mil vezes ele, mas nisso eu defendo Ai, todo o mundo, mas Cristo. Signito é maravilhoso. Ai, nem se compara. Cristiano, depois viu com a merda que fez, ele fica tentando lamber o cu dos fãs e não adianta nada, porque a gente, todo mundo putasso com ele, só gostando de fotos porque o personagem é legal. Só por isso. Por ele mesmo, não tava nem. Muito bem, vamos deixar as fotos para lá, para baixo da égua, e vamos para frente que nos interessa, né? Vamos para o quarto. Ah, Love. você fala. Desculpa, Bob, você vai falar, né? Uai, você falou quarto lugar, eu completei. Love Sick, que Ah, não, foi você ia falar. a primeira grande série, assim, BL, né? Assim, na Tailândia lá, foi a série que mais estrondou, a série BL que mais fez buzz, né? Foi uma coisa de louco, sei lá, fez tanto sucesso, né? Addict? Addict. Não, mas a gente fez sucesso na China, né? Nós estamos falando de Tailândia. Eu, por mim, Não, mas se você mandasse o eu tô foguete falando na China, do esposo. pra mim, de fazer diferença. Não, mas eu não tô falando do país, mas sim de todo o boom, de todo. É, sim. Eu acho que é Só uma addicted. coisa. Sim, pode falar, Eu gente. não vou comentar porque eu não assisti ainda, mas pode ficar à Não, vontade. gente, pode assistir. Eu só assisti um episódio por enquanto, então. Love Sim. Sick é uma coisa assim, ó, pessoal. Se você conseguir passar os 2 primeiros episódios, a série fica ótima. O problema é os dois Meu primeiros Deus. episódios. Os 2 primeiros episódios. Eu te contar como que foi minha experiência. Eu vi 15 minutos do primeiro episódio e não vi mais. Aí eu fui fazer outras coisas, outro dia e tal. Aí eu vi no Twitter, Love Sick, vi um monte de coisa boa, que era dos episódios pra frente, né? Falei, que porra, eu vou ter que ver, cara. Pode pular nós dois episódios, tudo certo. Eu vi É, esses dois. mas também Aí eu vi o assim. primeiro episódio todo e falei: Meu Deus, essa merda não vai melhorar, não. Será que é lá no último episódio que acontece as coisas boas? Aí eu vi o segundo episódio, a mesma enrolação, a mesma merda. Aí a partir do terceiro episódio a coisa começou a andar. Aí ficou uma coisa boa que, tipo assim, são todos os personagens da série são bons, sabe? Não tem aquele personagem que é mais ou menos. Todos têm um tema. E ao contrário dessas séries novas, eu acho que Love Sick soube explorar o dilema de todos os casais, entendeu? Do principal, principalmente, que foi um estrondo que todo mundo, até hoje, todo mundo sabe que o Pungno é tipo referência lá na Tailândia, né? E os outros também, eles exploram muito bem. A parte das meninas também, no convento, toda aquela parte da inveja de uma da outra, nossa, aquilo lá foi super bem explorado. Então, assim, em todo o enredo da série, o diretor foi muito feliz com o enredo, porque Love Sick, na verdade, é uma novel, né? Mas eles esperam adaptar muito bem para a telinha. Então, acho que é isso, nosso quarto lugar, né? Sim, É, sendo assim, aparentemente muito então boa. Eu não achei, mas. nossos caros seguidores, se vocês querem assistir Love Sick, já sabe, não assistam o primeiro e o segundo episódio. Comece pelo Não, a terceiro, gente porque assiste. pelo segundo é uma porcaria, né? E vão com Assiste paciência, assim, viu? né? Vai pulando em 10, 10 minutos, tudo certo. Então vamos pro terceiro. Terceiro lugar. Pessoal, eu vou falar aqui o terceiro lugar. É, alguém pronuncia o um nome pra mim, que é essa daí. Eu não dou conta de falar, tá? Two Moons. Two Moons. É Mons Moons. ou Moons? É porque a música, tem música que eu gosto muito, inclusive o John critica, porque é uma música de velho, que fala assim, ó, Blue Moon. Aí eu não sei se fala Moon ou Mon. Não, a Dariana Grande fala Moons. Moonlight. É Moons. ora, ops, peraí. O nosso querido amado de todos e por mim mais ainda, Bruno Mars, Talking to the Moon. É Moon. Acho que depende de onde você fala no inglês, mas normalmente Né, inglês. É, porque a Ariana Grande fala Moons. O inglês americano, eu acho que é os dois Os vai ter o som de U, né? Moons. Não sei se o britânico fala Moons também ou se fala Mons, né? Mas é Moons, Mas pra sempre nós é fica Moons. diferente essas coisas, palhaçada. É, não, depois a Marina A explica Marina pra depois vai nos corrigir isso. Marina vai nos corrigir. Marina, tá aí. Seu como trabalho já. vocês falaram, é Two Moons. Two Moons, sei lá. Enfim, vocês entenderam que é aquela merda que teve o God, pronto. Vai, pode Sim, eu começar. nunca me Eu não posso falar de Two Moons, porque a única vez que eu falei de Two Moons no Twitter, eu fui bichado. Eles queriam derrubar a O minha conta. bota. Porque Vão você não me gosta? matar. Gente, Fale. Two Moons, eu acho que, assim, eu não assisti Two Moons, mas eu acho que é tipo uma Love by Chance Eu antiga. Antiga, assim, que gostei eu digo de assim, uns dois é anos tudo. atrás. Porque todo Júlia. mundo falava. Oi. O que foi que tu assistiu? Mulher, eu tô te falando que eu acabei de entrar mesmo. Eu assisti, tipo, daqui da lista, são 10, eu assisti 5. É isso. 50% Porque tá o mais ser ou menos. Por isso que eu Não, falei, gente, vamos fazer amanhã pra poder assistir os negócios, mas ninguém quis aí. já foi. Fala aí, fala que tu viu no Twitter. Mano, o tempo todo no Twitter tô falando de Chumus, não sei, porque é por causa dos episódios que vai ter, né? De Sky, não sei o quê. Mas todo o tempo, tipo, desde o começo que eu entrei no mundo BL, que eu comecei a ver essas coisas no Twitter, sempre tem se falando sobre Chumus o tempo todo, os fãs sempre ativos. Então, provavelmente é uma série muito boa mesmo, tem que assistir. Eu tenho que assistir, gente, simplesmente. Muito bem, então o novel, a primeira série não foi fiel ao que tinha no novel, né? Nem um pouco mesmo fiel ao que tinha no novel. A série não é, o novel é interessante, não é ruim, né? É um lugar comum, não há nada de novo lá no novel, como na série também não há nada de novo, é bem aquele lugar comum. Eu acho que os atores conquistaram muito. É aquela história que a gente gosta, apesar de a gente criticar, a gente gosta muito daquelas histórias, Não né? acho que é bom, mas a gente gosta. É, a gente gosta. Bom, eu não vou nem dizer dos atores, porque se eu vou falar que eu detesto o Ghost, que eu tenho nojo da cara dele, as pessoas vão querer me matar, mas aí eu Acha, detesto. porque todo mundo sabe que a melhor atuação dele foi do vídeo dele fazendo aquela coisa lá. Batendo Ai, gente, bolo, me mata né? aqui, Jess. Hã? Nossa, não tô Muito sabendo se bom. não vou assistir hoje. Bom, mas sim, mas retornando aqui, então. Eu não vou falar sobre a péssima. Os atores são muito ruins, todos os atores, tá? De Two Moons, todos eles são ruins. Todos. O Ghost é o rei da péssima atuação. Mas todos os atores são bem ruins mesmo. As pessoas culparam o Baz, diz que o Baz foi responsável. O responsável foi o Ghost, pelo amor de Deus, né? Foi aquele filho de uma égua que não sabe atuar porra nenhuma. Mas a série. É uma série boa, apesar de tudo, tá? Ela te prende, ela é muito interessante. E os atores, supostamente, que são assim, o pessoal gostou dos atores e tudo mais, como uma química interessante entre a história e os atores. O Baz é perfeito a personagem dele, tá? É sem graça, sem sal. O Baz, que era perfeito personagem, assim, encaixa perfeitamente com ele. Não, mas é verdade. É verdade, eu gosto dele, eu gosto, é sério, eu gosto do Baz, mas realmente ele é sem graça, mas eu gosto muito dele. E a história foi razoavelmente interessante. Agora, aquela merda toda que fizeram com essa segunda temporada, né, que tiraram os atores, não botaram os atores, né, bom, se eu for falar que... Na Vou verdade, deixar... não é segunda temporada, né? É um remake que vai começar em Deus da Primeira, de novo. A gente tem que fazer que é pra você acostumar com as caras, né? Porque senão a gente fica sempre pensando nos outros, né? Eles fizeram de certa forma, fizeram correto, né? Mas vamos deixar isso pra lá. Tipo, é uma série boa, muito boa, não é ruim, não. Deixa eu só. Eu também. Eu concordo com tudo que o John disse. A série é boa, o enredo é bom, tudo. Eu acho que a melhor cena que o God. Ele não foi ruim a série inteira. Ele teve uma cena boa, que foi a cena que a hora que ele reconhece ele reconhece o Bez lá, que é o Yo, que o Yo tá de óculos. Aquela cena foi maravilhosa. Foi a melhor cena da série, na minha opinião. O pessoal venera aquela porra do guarda-chuva, mas aquilo é mais falso que nota de R$ 3. Pô, gente, ele não tem expressão facial, ele é terrível, não tem expressão facial. E outra coisa, pessoal. Eu sei aqui, os fãs de Two Moons. Me desculpe, se vocês quiserem ouvir só coisa boa, vai pra uma igreja evangélica, amor. Aqui a Não, lá você também não vai estar encontrando. Menina, morre, vai pro céu. Mas eu não Então, gostei daquela agora cena. vamos aqui pro. Quer falar, John? Não, só não, daquela cena eu não gostei. Assim, porque eu achei muito fake aquela cena, pessoalmente. Mas é a minha opinião, tá? Assim como normalmente, eu não sei se teve uma cena que realmente se sobressaiu. Talvez aquela cena. Bom, mas aí. Bom, mas vamos deixar pra lá, Tchumãs, vamos pra frente, né? Vamos pro Together, né? Outra Together Me, que vai ser outra Ainda merda, né? bem que não é vídeo, porque ia ver o revirando o olho aqui. A gente tem que agradar. Respeito realmente jogar desse nível. Tu já viu, Duda? Agora a pergunta que não quer calar, Duda. Você Pessoal, assistiu Together? eu assisti Next Chapter, assisti Bad Romance, assisti a novela, li tudo. que o pessoal fala que Together e TV só tem duas, mas é o caralho. Que Bad Romance, Não, Bad gente. Romance é a mesma bosta. Entra tudo no mesmo saco ali. Eles fizeram uma É, porque bagunça. são. Uma bagunça. Ora, inclusive, para quem não está entendendo, nós temos o nosso site, nós temos uma nossa querida. É o Ebert ou é Webert? Eu nunca sei pronunciar o nome dele, Bob. É o Ebert. Então, o Ebert, ele fez uma matéria muito boa sobre explicando os arcos, né? Porque nós temos uma trilogia do novel, são três novels, e ele explicou todo o processo e por que que tá bagunçado desse jeito. Tentou justificar, mas não conseguiu porque tá uma merda, tá? Mas então tem três Não livros e continua, tem. eu vou fora de você aí. Você vai ser encontrado morto numa vala rasa. Fala mal de Together Speak, o Ebert vai mandar te matar. Eu também vou estar ajudando. Deixa a Duda Aí, pelo falar, já amor que de ela Deus. gosta, depois. Vai lá, Duda, começa aí. Gente, assim, eu amo jogar de filme, eu acho que foge muito do clichê BL. Não que eu não gosto, mas assim, de vez em quando é bom, né, gente? Uma coisa diferente. E eu gosto muito de jogar de filme por isso. Também os personagens, os protagonistas são maravilhosos. Para o branco ou a preta, né? Oi? Vai, continua. É besteira. Não, Tinha que falar, mas eu deixa eu esqueci o. Eu não sei, eu não lembro o nome daquela menina. Calma, que eu tô tentando lembrar. Aquela personagem que se vingou deles da Plank. Oi? aprende. E, não, sem ser a Plank, Aprende. a menina que se vingou dela. Eu amava a personagem dela na primeira temporada. Aprende. Ela era a rainha da série. Ela era melhor do que o Nock e o Corning. Ela era maravilhosa. Agora nessa Next Chapter, o Next Chapter fudeu com tudo, pra falar a verdade. Mas tudo bem, né? Porque a gente é uma série diferente, que tá mostrando os lados do BL. A gente aceita, tudo bem. Mas a primeira temporada, eu acho assim que poderia ter parado ali. Essa oportunidade deixaram passar. Mas fazer o quê, né? Já fez, agora termina. Eu amo muito. Adoro. Amo Oh, muito, o mas assim. Não, eu amo muito. Eu amo. Gente. Eu. Se o Webert ouvir o nosso podcast, ele vai cortar os pulsos, vai nos matar, né? Mas muito bem, o Então. Webert, não nos mate, tá? Nós estamos numa democracia até 2019, quando o presidente de vocês foi empossado. Nós estamos numa democracia. É, Depois de ser empossado, não sei. meu presidente é o Lúcifer, tá? Eu não O que votei não nele. é melhor? Ok. Bom, pronto, Duda, você vai falar mais uma coisa sobre Together? Cara, assim, eu gosto muito da série, como eu tava dizendo, eu entendo que eles estejam tentando fazer uma coisa diferente para fugir, para se destacar, e eu espero que dê certo, porque se eles não fizerem direito a partir de agora, vai foder com a série, vai acabar, vai sujar o nome todinho dos atores, e enfim, é isso. O dia já tá, né? Agora, pra sair do fundo do poço que tá, tem que chamar o quê? É. Um Pois é. super-herói. Isso. Bom, então, Together with Me é a minha série predileta. É a série que eu mais gosto, sinceramente. Não. É a série que eu gosto muito daquela série. Acho também por causa dos atores, né? Também, claro, né? Muita, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Max, Você não né? Pelo gosta da amor de série, você Deus. gosta daquele povo lá, né? Eu Musculoso e tal. não. Você, A resumo, minha crush você é é a punk. Sai. A minha crush é a Não. Sai, que é a Olive. Que é, ela é a rainha da Tá minha vida. bom. Oh, Bob de cara. Apesar daquele, meu Deus do céu. Bom, apesar de tudo aquilo, eu gosto muito da série, eu gosto da série, tá? Porque eles conseguiram conquistar. Bom, Bad Romance era, quando eu assisti Bad Romance, nossa, eu fiquei louco. Eu ficava louco porque eles não trabalharam o arco lá do não trabalharam o plot do Knock, né? Do Conde do Knock, porque não era o foco, não era eles mesmo, né? Então aquilo me deixava irritado e tudo mais, mas era muito boa, era interessante, não era ruim. A Bad Romance era muito boa de assistir, não era ruim de assistir. Aí veio Together and Me, né? Nossa, meu Deus do céu, quando veio Together and Me, meu Deus do céu, o que era aquilo? Pregação, aleluia, pregação, glória a Deus, pregação, santo aleluia. Cristo Jesus. Já fez oração, né? Glorifica, Jesus. É. Glorifica, seu. Era muita pregação. E eu gostava também, né? Porque eu sou um homem de Deus e eu gosto da pregação. Mas não era só a pregação, né? A série, a história começou assim, né? A gente começou a conhecer um pouquinho a história deles, né? Tentando corrigir o erro lá de botar Bad Romance antes de Together. E tudo bem. Aí a gente. Bad Romance foi boa, Together foi excelente, né? Foi tipo pá, pá, pá. Bom, tem que perceber também que Together, pá, pá. Ai, meu Deus. Bom, Together. Pá, literalmente, né? Pá, pá, pá. Corre, pá, pá, pá no nome. Pois é, né? Então, mas Together. Together é como o. É mais, não é esses BLs meio infantilizados, né? Um BL mais. Não, é Together adulto, é um conto de identidade já. É uma coisa mais adulta. É muito parecido. Eu não tinha ter vivido essas bostas na universidade, viu? Já não basta os americanos de agir. É, mas aí, por exemplo, como o Elbert falou lá do Gay OK Bangkok, né? Que é muito boa aquela série, Ave Maria, que ninguém gosta, porque é mais adulta, né? Não é tão infantil, não é tão criança assim, né? Então, Together lembra um pouco, não lembra tanto, né? Porque Together tem uns clichês dos BLs, né? Mas é mais pra esse lado, então por isso que é diferente. Bom, mas aí Bad Romance foi bom, Together foi excelente, aí vem Together Next Chapter, né? O que dizer sobre isso? Merda. Jogaram tudo no ventilador. As pessoas não entenderam o conceito. E não queremos entender o conceito também, mas, né? Faz o quê? Tudo. Conceito de quê, meu filho? Conceito de cu é rosto. Ali não tem. Meu Deus do céu. Peraí, vou tentar me recuperar depois dessa frase do Bob aí. Mas. Deixa ele colocar isso na legenda do episódio. Ai, meu Deus. Pior que eu faço daqui. Isso vai pro status, vai pro status. Mas assim. Uma foto bem tamba no Instagram. Mas não tem o que salvar, ele não tem conceito. Olha, nós temos os mesmos plots sendo repetidos. A mesma história sendo repetida várias vezes, tá? E não parece que ela não progride, ela só regride. Sabe? É muito... É cansativo, infelizmente. Eu não gostei do Next, é do último. O Together, mas aqui não entrou, não foi o Next, no caso. Entrou mesmo, foi o Together, né? Together and Me. E em segundo lugar, por isso que ele ficou em segundo lugar. Porque Together Next acabou com Together. Não, então, assim, sobre o Next Together, tem que o Next. Next, porque bem ali na grande tem que o Next, porque só decepções. Então, o que que acontece? A gente viu o descontentamento de geral na votação, porque, por exemplo, ano passado a gente fez o BL Awards, né? Esse ano tá tendo 2018, mas já deu 2017. Que foi naquela onda toda de... Que até concorreu Bad Romance, que foi 2016. E o próprio Together With Me, né? E Bad Romance e Together With Me ganhou em disparado, assim. Quem conseguiu competir com eles foi só Fotos, que ficou ali para a paga. Mas o resto ficou com 1%, 2%, entendeu? Então, aí, esse ano, o que que acontece? Together, mas esse ano foi diferente. É uma coisa assim que nem Exatamente. Foi, o pessoal nem votou pra ele ir. Entendeu? De tanto que descontentou as pessoas. Eles fizeram uma coisa tão boa e amarrada, tão boa. Você vê, eu brinco que eu não gosto, mas realmente, eu reconheço que tanto Bad Romance, que mostrou ali um pouco da história do Knock, e mostrou também um pouco da história da Yuakon Show, que eu gostei muito do arco dele. Mostrou ali aquele amigo psicopata que era apaixonado pelo show e tal, né? Então foi uma história muito boa. Então eles pegaram duas coisas ótimas, na minha opinião. Assim, eu falo que não gosto. Fizeram não. Merda. Eu só não acho que ele se deu também. Eu gosto demais. É igual heroin, addict heroin. O que acontece? Eles endeusam muito, põe lá em cima. Eu não gosto disso. Eu, inclusive, acho que tem. Eu tenho uma preferida não que não tira é do meu avatar, tá? Eu tenho uma preferida que não é Together With Me, mas eu reconheço que foi uma coisa que fez um boom no jeito de fazer série da Tailândia. Entendeu? Acho mesmo. É que as séries de lá mudaram, começaram a pôr mais beijos, mais cenas, entendeu? Depois de Together With Me. Eu acho assim que eles estavam fazendo uma série pra ver que a Tailândia estava preparada para consumir esse tipo de série, que até então era aquela série clichê, que era um beijo no rosto, passear de mão dada, no máximo, cebum. E isso era bom. Mas eles viram pro Gadeu Timi que a Tailândia também estava preparada para uma coisa mais, digamos, hot. Né? A mais adulta, então, né? Acho que o agora. Mérito... O que eu acho muito interessante. Pode falar, Diogo. Pode falar, termina. Só para finalizar, eu acho que o mérito de Together With Me é mais pela transformação que fez na cultura geral do mundo BL. Eu acho que o mérito vai para isso, nem tanto pelo enredo da série e tudo, mas o mérito que os próprios atores conseguiram levar isso de uma forma leve, de uma forma, digamos, natural. Sem falar que nenhum. Eu acho que. O Diogo vai falar o pode mesmo. Falar, não, pode terminar, vai lá, Duda. Assim, eu acho que Together With Me é a Lady Gaga dos BLs. Tipo assim, tudo bem que fez, não é fez merda, mas revolucionou o pop, gente. O pop, no caso, é o BL, né? O pop foi a Lady Gaga. Sim. E no BL foi Together With Me. Tem que respeitar, acabou. Esqueci. Ah, não, você lembrei. Então, eu não vi nenhum outros atores, a química que tem entre eles dois, tá? Nenhum outro ator, pelo menos que eu vi até agora, nenhum outro ator. Cala de boca. Não, olha o que foi que eu disse. Que eu vi, eu não vi History, então eu não posso falar de History, eu não vi History. Então, dos que eu vi, até agora, nenhum tem uma química como a química deles. A química não, deles tem mais contribuiu muito pra série, né? Nem mesmo heroína. Pra mim, a química é muito forte entre eles. E realmente, no BL agora, a gente pode perceber isso, né? Porque nós colocamos em votação no Twitter. No Twitter foi, Together foi. Mas os votos eram muito baixos. Para Together, os votos eram muito baixos para poder levar ele para os finalistas. E foi alguns, em algumas categorias ele foi. Mas mesmo lá na votação no site, é muito baixo o voto para Together. Quer dizer, quando você vota, você vê os percentuais, você percebe que Together não está agradando, né? E eu esqueci o que eu queria dizer, meu Deus do céu. Tinha tanta coisa para dizer, esqueci agora esqueci, já foi. Ah, esqueci. Então vamos pro primeiríssimo lugar, né? Primeiríssimo vamos. Lugar, gente, rufem os tambores e aplaudam que não assistiu, assista. E assiste, que é o melhor BL, sim. Assistiu errado, fila da puta. Se você falar assiste mal, agora eu vou dar um... É History 2, que são dois arcos. History, pessoal, é tipo como se fosse uma... Como que chama isso aqui no Brasil? Malhação do Brasil. Não, Malhação não é, né? Porque Malhação tá 200 anos. É como se fosse uma Malhação. É que, na verdade, History é mais como se fosse um skin. Um skin. Quem assiste a série skin. Da Noruega, agora tá tendo da Itália e tudo. Cada arco... Ai, sim, lembrei. Sim, é muito skin. Falar skin, né? Falar scan, que o povo vai saber scan. É scan, porque senão fica parecendo com Scream, aí eu tô certo. Scan. Quem assistiu Scan, que é uma série maravilhosa, não é em BL, mas não BL, acho, mas eu recomendo, recomendadíssimo. É uma das melhores séries que eles fizeram. Gente. Voltando à History, que são dois arcos. São History 2, History 2. São dois arcos, que são Right or Wrong e Crossing the Line. Na verdade, eu assisti como Bondar Crossing. Aí, mas é Crossing the Line, né? Enfim, tem esses dois nomes. É porque um vai no My Drama List e o outro vai naquele que é brasileiro também, que eu esqueci o nome. Aí muda um pouco o nome, entendeu? Mas assim, começa, Duda. Você é igual eu. Você ama K-pop. History. Então, mano, assim, History pra mim é o maior que tem, o arco. Pode falar. Não, isso era uma ressalva, que eu ia ficar só observando vocês, tá? Pode falar que eu não assisti ainda. Assim, não, amigo, não, só uma ressalva. Assiste, realmente. Pra mim, assim, eu sou muita gente, mas pra mim, History 2, History 2 é o melhor arco. São os melhores arcos que tem, assim. São os melhores BLs pra mim, porque, tipo assim, os atores têm química. Não é aquela coisa chata que todo mundo fica sofrendo demais. Tem, mas não é aquela coisa, sabe, desgastante. Tu fica, tipo, mano, triste demais, saca? Não tem. E finais felizes, gente. Vou ter que dar spoiler. Finais felizes. Assiste, que é muito bom. Em Right or Wrong. É, desde, não sei se você já assistiu, Duda. Desde History 1, tem finais que são, digamos, felizes, né? É. Eu acho isso ótimo, mano, porque tá faltando no BR isso, finais felizes que não sejam soltos ou ruins, saca? Morte, tá faltando mesmo. E em Right or Wrong, tem uma atriz que eu deveria ter entrado na votação, fiquei um pouco puta que ela não tava na votação das melhores atrizes em BR, que é aquela menininha, a Yo-Yo. Mano, melhor atriz, 4 anos de idade, melhor atriz. Só que eu esqueci, mulher, na lista final eu esqueci, é porque, tipo, ela... Não, o que aconteceu, na verdade? Eu não achei o nome dela. O nome dela pra eu colocar, entendeu? Eu procurei que até na crosta terrestre lá, e não achei. Não entendo, é uma merda mesmo procurar esses nomes de mas, coisado. Pra passar de todos, é melhor que o Kirin que já teve na série. Não existe melhor. Não existe. E também tem Cross the Line, que é a minha favorita mesmo. Mano, eu amo muito a química. Eu amo muito, gente. Não tem o que dizer, não. É muito bom. Quem não assistiu, assiste. É um pouco clichê, mas é muito bom. E é leve, sabe? Tipo, vai acontecendo as coisas. Quando você vê, chegou o 8º episódio e acabou. E é ótimo, assim. Tem um ator que eu não lembro o nome dele. Tem uma coisa que... Um ator que eu não lembro o nome dele, que é o que usa óculos. Gente, ele é maravilhoso. Gente, assiste. Ele é muito fofo e ele tem uma química super boa com o Fendi, que é o outro personagem protagonista. Uma procura pra vocês. É no qual dos dois? É no Right or Wrong ou no Cross the Line, que tem aquele beijo do vestiário, que eu vi vários gifs e vídeos no Twitter? Cross the Line. Tá. Gente, aqui, se não ganhar como melhor beijo, vai ser... A decepção da minha vida, porque tem os fãs Lobat são inferno. Eu não vou ganhar sim. Tudo naquela merda e não sei como. Raiva. Porque o do Lobat não foi melhor do que esse, não. Foi muito não, esse, nunca, né? Gente. Melhor bem que foi, não. Gente, eu vou. Eu sou suspeito de falar, mas os beijos que deram em Right Wrong e Cross the Line foram ótimos, gente. Teve uma coisa assim que... Apoiado. Me fui apoiadíssimo, sem dúvida. Mas, nossa senhora, o que era aquilo, gente? Que química era aquela? Tem que fazer não, era tá química, ainda, não. Isso, que era as matérias tudo. Aquilo ali era a tabela periódica todinha, né? Nossa Deus, aquilo ali... Gente, eu sou suspeito de falar porque eu achei a história tão interessante assim, porque geralmente a gente tem naquela história a pessoa, igual o professor, que era casado, tudo mais, tinha filho, ele geralmente quando tem uma história assim, a pessoa fica em dúvida, fala que, né, e tá. Ele não, ele era decidido, inclusive eu tô falando de Right or Wrong, viu? Inclusive teve uma cena que ele fala assim, que eles estão brigando porque a esposa dele que abandonou eles, gente, graças a Deus, eles não puseram aquele negócio. Graças a Deus, eles não puseram aquele negócio de eu trair a esposa dele. Ela que abandonou ele e a filha dele. Eu achei isso maravilhoso. De não ter aquele negócio. Eu achei ótimo, porque nesses BL tem muita. Desculpa te interromper. Tem muitas coisas, tipo, aí o ativo sempre tá confuso, e aí o sabe, tem essas coisas assim, tipo, de que passa, vai, ele tá sempre ali, o ativo só quando ele quer, sabe? Não, era o contrário, ele tava pé firme, o professor, né? E o aluno sempre, ele que tava, tipo, tentando saber se ele ia, se ele não ia, se ele ficava, se ele não ficava. Acontece a mesma coisa em Cross the Line, tem o meio que o calouro, né? Que ele vai aprender a jogar vôlei, é sempre ele que tá insistindo, que tá ali, que tá, tipo... E o senhor, que é o veterano, ele tá tipo, mano, não. Não vai dar. E aí no final dá, certo. É de confusão, né, Duda? Não vai dar, porque era muito focado no esporte. Não é porque ele tinha medo, não é porque ele não queria. E também porque tinha a irmã dele, que era apaixonada no jogador também, né? Ai, aquela menina é lindíssima. Meu Deus do céu, eu queria que ela tivesse coisa por mim, que ela é linda. Meu Deus. Pois é, não, só voltando à cena que eu vou comentar de Right or Wrong, que eu acho uma das cenas mais lindas de todos os tempos, que não tem cena assim Together with Me, que tem uma cena linda também Together na sua anterior, que é a cena da chuva dos meninos, que aí o A fala com eles, mas a cena mais linda que eu acho todos os tempos, Bela, é uma que o professor vira, eles estão brigando lá numa ponte lá, e o professor vira e fala assim, você tá fazendo isso pra se proteger, você não está fazendo isso pra me proteger, você está fazendo pra se proteger. Então você tem que escolher, você quer ficar comigo ou não, porque eu quero ficar com você, gente. Ai, ai, não vou nem contar. Aquela cena é muito maravilhosa. Eu chorei naquela cena que eu fiquei, pelo amor de Deus! Que é aquilo? Se a pessoa fala aqui, eu falo, vamos, filho, vamos. Vamos agora, vamos jogar nessa ponte aqui juntas. Gintelaine, que eu falei pouco, né, mas eu amo também. Eu achei tão interessante que a história do menino todo rebelde, né, e tal. A gente achou que ele ia ser o problemático e tudo, mas no final das contas foi o tipo era assim, o professor, né, e o tanto que é bonito aquelas cenas quando eles fazem, tipo, naquele vestiário que dormiu todo mundo junto dele cuidando do outro dormindo. Sim, aquela cena também do que o menino tá ensinando pra ele, ele fica assim em cima da bola, sabe, admirando. Gente, aquela cena é maravilhosa, não tem o que dizer. Pois é, então, são cenas assim que soube, pô, o hot do Together With Me, que aqueles beijos do vestiário, foi uma coisa de louco, né? E soube mesclar com a delicadeza do apaixonado, do, entendeu? Espontâneo. Então, History, que eu achei muito legal dessa pegada, porque no History 1, só um adendo aqui, teve o Obsessed, que eu amo, só que é a mesma bosta que Heroin, que é um... Não, que é uma sim. Música. Mas eu acho que esse primeiro, eu não gosto do History 1, porque eu acho meio raso e eu acho o extremo da abusivo. É o extremo. E é muito. É abusivo pra quem assiste, sabe? Eu assim, eu às vezes assim, eu relevo, mas não consegui. Eu não consegui nem terminar, porque eu fiquei, mano, como assim? Obsessed eu já consegui. Eu assim, não sei se é porque eu, na época, eu não tava tão engajado assim que. Com esse negócio de abuso e tal, mas eu consegui. Mas voltando aqui, então, pessoal, esse foi o nosso primeiro lugar, né? History 2, Right or Wrong e Crossing the Line. E Johnson, você morreu? Então. Peraí. Você tá chupando, John. Não, peraí. É porque eu pensei numa frase de efeito que eu ia dizer, né? Não tendo capacidade de opinar sobre isso, não lembra do Oscar? Sim, da Glória Pires. Da Glória Pires, né? Sinto muito, mas eu não tenho capacidade para opinar sobre isso. Então, veja sério. Eu tenho que dizer que não faço o review. E eu tenho que fazer o review do Crossing the Line, né? Porque eu não fiz. Eu fiz do Right or Wrong, mas não fiz do Crossing the Line. Porque, eu fiz o Crossing the Line 3 vezes. Não fala não, mulher. Eu maratono, eu começo com o History 1. Eu só não gosto muito do History 1. A primeira, que é aquele Fique Longe de Mim. Stay From Me. Eu não gosto daquela, acho aquele muito raso. Aí, mas de Obsessed, aquele que eu custei entender, mas depois que eu entendi, eu achei bonitinho, que é o My Hero. Eu custei entender, vou te contar que eu vi 4 vezes pra entender. Nossa, mano, eu não entendi, pra falar a verdade. Como é? Me explique. Então... O que acontece é que lá é o seguinte, o cara ia largar da mulher pra ficar com aquele outro, né? Só que aquele outro... Só que aí, no meio dessa bagunça, a mulher sofre um acidente, morre e pega o corpo do outro menino. Só que ela não sabia que ele ia ser deixada, né? Aí, no final, ela descobre e deixa os dois ficar juntos. É isso. Só que isso faz de um jeito que dá difícil de imaginar. Aí aquela putaria toda é isso? Ah, não. Uma história, troca o corpo. Só que eles já se conheciam e ia ficar junto. Entendeu? Nossa, tô... É isso, meninas. Pois é, é isso, pessoal. Meninas, meninos, trans, travestis, viados, gays, sapatões, caminhoneiras. Não binários, todos vocês. Todos vocês. Espero, sim, que vocês tenham gostado, né? Assim, a gente fala muita besteira? Fala. Eu falo muito palavrão? Vai tomar no teu cu, o problema é meu. Putaria também. É, se vocês quiserem entrar no nosso grupo, assim, aliás, se despertam vocês dois, depois eu falo. Gente, vai, John, pode ir primeiro. Não, John, você, tá por vivo, favor. John. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Eu pretendo ser fixa, né, com fé em Deus. Vindo às férias, né, pretendo ter mais tempo. Mas espero que vocês tenham gostado da minha participação. Eu prometo assistir os que eu não assisti, né, os que eu quero assistir, porque tem uns que eu percebi que não... Vale muito a pena. E é isso, meninas. Essas VLs, fiquem iludidas. E mais uma coisa, uma adentro aqui, rápido. Gente, eu quero Girls Love. Eu não importa. Já pode começar até onde investir nos Girls Love também. Tá nessa BL também, quero GL. Tá me esperando aí, essa revolução. Pode ir, John. De fato, né? Nós precisamos de representatividade dos GLs, né? Estamos aí, sim, vamos levantar a bandeira dos GLs, vamos militar, vamos doutrinar pelos GLs, né? Com você também. Então, foi interessante, né? Apesar de que nós... muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo, espero que vocês estejam gostando dos nossos podcasts, né? Muita besteira que nós falamos, mas é besteira boa, tá? Uma discussão entre... Não nos odeie, tá? Não nos odeie, a nossa opinião. Se você discorda, então deixe um comentáriozinho lá, um comentário maroto, tá? Não nos jogue nenhuma praga nem nada, tá ok? E nos deixe sugestões de temas que vocês querem ouvir, deixe lá nos comentários, né? Sobre o que vocês querem que a gente fale também, que a gente pode levar em consideração. Gente, nossos Twitters agora, né, pra gente estar sendo seguida. Pode, Boba, nem perguntei. Pode fazer minha chantagem de tweet, se você escrever livro, pode fazer livro. Se você for garota de programa, pode fazer minha chantagem também. Vamos fazer. Meu Twitter, pra quem quiser estar seguindo, arroba marroissubival, que é MAHOUISUVIVAL. Marroissa Vival, quem quiser estar seguindo pra gente estar conversando sobre vários BLs, discutindo mais a fundo sobre as séries e os filmes, é nóis. Top. Ah, sim. Pessoal, só que eu vou deixar na descrição aqui do podcast os Twitters de quem participou, entendeu? Se vocês quiserem seguir. O meu é PBOBBLZero, que é P-B-O-B B de novo L-Z-E-I-R-O. Ok? Eu vou deixar aqui na descrição o Twitter também. Quem quiser me seguir no Instagram, pode seguir também, sabe? Não vou importar. Se quiser um super like no Tinder ou um match comigo, pode aí, pessoal, é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Se vocês não gostou também, foco very, very much. E até o próximo. Thank you, next. Eu convido Desculpa, vocês a acessar o nosso site. Focus é pessoas, é funka. Não, eu falei, focus é pessoas, né? Presta atenção ao feed, rapaz. Fuck you very, very much. Isso que eu falei. Fuck you, fuck you very, very much. Vou até pôr de trilha sonora aqui. Tá bom, Bob. Quem gostou, quero convidar para acessar o site para votar no BL Awards 2018, seus preferidos. E é isso, pessoal. Até o próximo. Beijo para vocês. Essa é www.boyslovebrasil.com. Foi ruim? Foi ótimo. Deu! Deu pro